Então deixa eu beber, deixa eu tomar cachaça. E se eu cair, garanto que do chão não passa. Deixa eu secar umas 15 garrafas. E se eu cair, garanto que do chão não passa. Aqui nesse bar, quebrando a cabeça, tentando calcular quantos copos preciso beber, quantas garrafas preciso secar. Quando o coração tá doído, não existe dose certa. Hoje vim embora de carona, com Samu é minha meta. Então deixa eu beber, deixa eu tomar cachaça. E se eu cair, garanto nesse bar, quebrando a cabeça, tentando calcular quantos copos preciso beber, quantas garrafas preciso secar. Quando o coração tá doído, não existe.